chinaredo. Eu larguei por causa dela e nunca mais guardei segredo. Tenho paciência com ela, lendo carinho, atenção. Sou o mestre da vassoura e sou campeão no fogão. Faço uma massinha batida e cafezinho na hora. Quando ela grita comigo, eu respondo sim senhora. Só me cuida, me dá um beijo, que hoje vamos trocar o óleo. Que eu te dou umas beiçadas desta derre vira os olhos. Só me cuida, me dá um beijo, que hoje vamos trocar o óleo. Que eu te dou umas beiçadas desta derre vira os olhos. A-A-M-M da fé, associação dos maridos, mandado pelas mulheres. A-A-M-M da fé, associação dos maridos, mandado pelas mulheres. Fazer amor, até pra trocar o óleo, tenho passado de tudo. Ela grita, eu fico quieto, chego me fazer de mudo. Pisa na minha cabeça, sim senhora, Deus te ouça. Vou te dar uma comidinha, depois vou lavar a louça. Só me cuida, me dá um beijo, que hoje vamos trocar o óleo. Que eu te dou umas beiçadas, dessa derre vira os olhos. Só me cuida, me dá um beijo, que hoje vamos trocar o óleo. Que eu te dou umas beiçadas, dessa derre vira os olhos. Associação dos maridos, mandado pelas mulheres. A-A-M-M da fé, associação dos maridos, mandado pelas mulheres. Pode me mandar, me manda que eu vou. Eu só obedeço a você, meu amor. Pode me mandar, me manda que eu vou. Eu só obedeço a você, meu amor. Amorzão, quando é que botaram meu avental? Vou pra cozinha, hein? Não adianta se esquecer, meu avental, não vou. Só me cuida, me dá um beijo, que hoje vamos trocar.